A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. Igual foi fácil. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Então, parabéns a você, Walter Rezende. Afinal, o nosso podcast Agente 86 está completando um ano. Um ano, né? Contando os nossos vexames pessoais, algumas vergonhas alheias também, frustrações juvenis, derrotas, falta de grana. Essa eu expus bastante, né? Verdade. E também outros predicados que rondaram as nossas infâncias e também as nossas adolescências. Tudo isso nos anos 80 e 90. Eu e o meu amigo Alexandre Moreira sempre dividimos aqui com nossos ouvintes nossas histórias ridículas e fantásticas daquela época, né? Mas eu diria que a base estrutural desse podcast é a participação dos ouvintes, pois grande parte das histórias absurdas contadas aqui saem deles, né? Verdade. Então, nesse episódio de um ano, o que fizemos? Conclamamos na web para que os ouvintes se inscrevessem para participar. Eles se inscreveram e tal. E neste episódio, eles vão participar por telefone ou Skype. Geralmente, nós temos a preocupação de deixar esses episódios aí do Agente 86 com ali mais ou menos uns 12 minutos para a gente deixar eles fáceis de ouvir e tal no dia a dia, para o chefe não comer-lhe o rabo porque você está na internet de novo. Mas essa edição será um pouco mais estendida, até para que dê tempo, né, desses poucos ouvintes aí que vão participar, para a galera contar suas histórias. O critério de seleção dos participantes dessa edição de aniversário do Agente 86 foi aleatório e nepótico. Mas um dos quesitos foi com que o ouvinte já tivesse participado alguma vez, né, Walter? Fosse essa participação mandando ali uma história, né, ou sugerindo o tema, ou até deixando ali um post no nosso blog comentando alguma coisa. O primeiro ouvinte a participar dessa edição histórica do Agente 86 é o Alê Araújo. Ele é um cara que já participou bastante, já mandou muitas sugestões de temas, algumas histórias também. E dentre esses e-mails, a gente foi percebendo que ele parecia um especialista em desenhos animados. Então a gente decidiu que a gente vai fazer um quiz sobre desenhos animados com ele, né, Walter? Exatamente. Mas se ele pensar que a gente vai pegar leve fazendo perguntas sobre o pica-pau, sobre coisas do tipo... Qual o nome do inimigo do pica-pau? Ele tá ferrado, porque o nosso quiz é hardcore. É isso aí. Então o nosso técnico de som, Creus Rebeck, já está fazendo a chamada discada. Discada. Discada. Ou será internet discada, ou será por telefone discado. E aí, Ale, como é que você tá, cara? Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Você tá preparado pra bateria de perguntas que nós vamos fazer? Vamos fazer um quiz com você aqui sobre desenhos animados. Vamos tentar, né? Vamos ver se lembro. Ele não tá confiante não, Alexandre. Ale, primeiro ponto. Você pode pensar, tá, pra responder, mas não pode recorrer ao Google. Não pode usar porque... o Google. Se a gente ouvir um barulho de teclado, a gente vai mandar alguém aí pra cortar seu... Tá bom, você é apelar, né? Tem que ser no... Outra coisa, Ale, outra coisa. Quantos anos você tem? 37. Ah, então tá, ó. Tá as perguntas estão pra sua faixa etária, então vai ser moleza. Tenho certeza que você vai acertar todas. Ou não. A sua participação aqui nesse quadro vai ser basicamente um levantamento, né, pra saber o quanto sobrou do seu cérebro, né, durante todos esses anos entre a sua infância e hoje, né? Então vamos então fazer um quiz de 5 perguntas e o assunto será desenhos animados como falamos. E se você acertar todas, você vai ganhar um prêmio. É, que a gente vai falar depois. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta, Ale. Você se lembra da série A Princesa e o Cavaleiro? Não lembro. Isso não, isso é desenho de menino, velho. Não é desenho de menino, porque eu vou provar pra você aqui, ó. Peraí, mas essa não era a pergunta, se ele lembra da série. É, essa não é a pergunta. A pergunta seria sobre o desenho. Mas o desenho consistia como se fosse um traveco ao contrário, que era a princesa Safira, né, que se passava por um homem. Você se lembra disso? Não, cara, acho que esse não assistiu, não. Passava na Manchete? Pior que eu acho que era, cara. Eu acho que era na Manchete também. Pergunta seria, qual era o nome do inimigo da Princesa Safira? Mas tô vendo que você não se lembra nem do desenho, cara. Não lembro nem do desenho. O que você andou usando nesses anos? Alguma coisa verde que destruiu sua cabeça? Algumas essências de malte fazem perder um pouco a memória. A segunda, se você ouviu todos os Agente 86, provavelmente você vai saber a resposta de bate-pronto. Tinha um desenho que era de um garotinho bem chorão, que era do Marco, aquele garotinho que ele era italiano e tal, e ele vivia em busca da mãe dele. Esse Marco encontrou a mãe dele num país, vou dar uma dica, um país da América Latina. Você consegue se lembrar qual país era esse? Tempo correndo. Cara, vocês pegam um desenho que ninguém assistiu. Acho. Cara, não se lembra de nada. O prêmio, o prêmio tá escorregando pelos seus dedos. Deve ser no Peru, sei lá. Chute. Peru, não. Apesar que o Marco merecia mesmo Peru. Era o que ele mais queria. Ó, vamos dar uma dica então, né, Alexandre? Bem, Argentina. Isso, pronto. Olha, cara, bom, hein? Dá até uma chance pra você. Nos diga, Ale, pelo menos 5 dos 6 personagens integrantes da gangue do Manda-Chuva do desenho Top Cats. Batatinha. Certo. Manda-chuva. Isso. Ah, não lembro o nome. Eu lembro da fisionomia, mas o nome dos personagens não lembro. Um deles tem nome de vegetal. Não, batatinha, né? Não, outro. Tem outro? Vegetal insosso. Inclusive, um governador de São Paulo levou o apelido desse vegetal. Puta, não sei. Tomate? Tomate é alface? Sei lá. Chuchu, pô. Puta que pariu, é verdade, que chuchu, verdade. Tinha também o gênio e o bacana que você e o espeto falou. Também e o era espeto. Um deles. Você achou que as perguntas sobre desenho iam ser fáceis? Tipo, qual o nome do unicórnio da caverna do dragão, né? Você lembra do desenho Super Galo, não? Super quem? Super Galo. Super Galo? Puta, não, velho. Isso aí vai ser na década de 70, não tinha nascido. Nada, passou nos anos 80. Cara, pô, olha. Não, tá louco. Isso aí só passava onde? Onde eu morava, não passava. Você morava em Marte, então. Bem, não vou nem fazer a pergunta, então. Eu já acho que o Walter vai dar a resposta. Porque o Super Galo, na verdade, ele era um milionário, que era o Rico Dondoco III, na verdade, exatamente, né, Walter? Sim. E ele era um galo milionário que ele se transformava no Super Galo. Pra essa transformação, ele tomava alguma coisa, sim. Walter. Responda pro Alê e pros demais ouvintes. Parece que o Gozado anda solta por aí, não é, Fred? Acho que esse é um trabalho para o Super Galo. Entrando num beco, o Super Galo vestiu seu traje especial, enquanto o Fred misturava o Super Suco. Aqui está o Super Suco, prove. Deixa-me ver. Tá meio grosso, tem muita mostarda, vamos, prove. E aí na hora da transformação ele fazia... Baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Olha aí. Você não merece nem a última pergunta, não. Cara. Você foi muito mal. Não, olha aí, agora é sério. Mas vocês arrumam um desenho que não existe. Porra, tá louco. Faz uma pergunta pra gente. Você quer perguntar da Hanna-Barbera, alguma coisa da Snipe aí. Faça o escapão, sei lá. Faça você uma pergunta pra gente. Vamos ver se a gente responde. Como é o nome do guarda que cuidava lá do Alligator lá? Alligator. Senhor Wally? Senhor Wally, né? Que é o mesmo que do Maguila Gorila também, né? Maguila... Peraí. Olha, então já você falou que manja do Maguila Gorila, então eu vou fazer uma pergunta do Maguila Gorila pra você. E você ganha o prêmio se você adivinhar, cara. Uhum. Então vai lá. Tinha uma menininha que sempre queria comprar o Maguila. Você lembra disso, né? Que ela ficava, ela sempre passava pela vitrine lá onde estava o Maguila, ela sempre queria comprar ele. Lembra disso? Lembro. Então pra ganhar os 5 LPs que você ia ganhar, esse é o prêmio. Qual é o nome da menina? Eu vou cantar o tema do Maguila Gorila enquanto você pensa, hein? We've got gorilla for sale, Maguila Gorila for sale. Want you buy him, take him home and try him. Gorilla for sale. See in the window, Maguila Gorilla, full of charm and appeal. Handsome, elegant, intelligent, sweet. He's really ideal. Legal, não, nomes. Ah, assim, você... Vai, Walter. Eu lembro dos desenhos, mas os nomes assim... Você tá por fora. Walter vai responder, então. Era Oreo. Oreo, ali, pô. Caramba, não lembro de nada. Tô mal de desenho, mas acho que tem uma memória desses anos todos. Beleza. Então essa foi a primeira participação nesse Agente 86 de um ano que a gente está comemorando com o nosso querido ouvinte, o Alê Araújo, um cara que participa bastante e que mostrou que manja muito de desenho animado também, né, Alê? Se todos forem no mesmo nível que eu, tô ferrado. Viu? Alê, beleza, cara. Obrigado, valeu aí. Continue ouvindo a gente, valeu? Valeu, velho. Eu não aceitei uma. Mas pro programa tá excelente, né? Que é só cagada mesmo. Assim que é engraçado. Automatic lover. I am your automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. Alexandre, mais um ouvinte que se inscreveu para participar aqui dessa edição de aniversário, o Adolfo Correia, daqui de São Paulo mesmo, veja você. Adolfo, você já tá na linha, Krausebeck? Acho que já conectou ele aqui. Adolfo? Fala, galera, tudo bom? Tudo, e contigo, cara? Tudo, jóia, graças a Deus, estamos aí na luta. Ah, bacana. Ô Adolfo, quantos anos você tem, cara? Cara, eu tenho 39 anos, partindo para os 4.0. Ah, que beleza, né, cara? Chegando aquela hora, já tem proctologista ou... Que é isso, rapaz, olha... É que o Walter tem um 5 para indicar. O Walter, geralmente, ele pede duas ou três opiniões, né, pro proctologista. Não, Adolfo, vou te contar. Lembra do... Saca o mal do Castelo Rá-Tim-Bum, aquele que tem um dedo gigante? É o proctologista do Alexandre. Boa, boa, boa. Depois passa o contato aí. Beleza. Viu? Mas ele paga o jantar depois ou só fica no exame? Fica tomando vinho chileno antes. Boa. Pelo menos tem uma prévia, né? É. Nesse nosso primeiro contato, a gente tá vendo que você é um cara simpático e tal. Mas teve um e-mail seu que você disse que, né, você era meio rebelde ali na sua adolescência. Você chegou ali por conta daquele fantástico filme Warriors, né? Que não saía da sessão da tarde. Que você chegou a ter uma vida mais transgressora e tal. Chegou a ter uma gangue. Então, agora nos conte, em que exato momento que você deixou ali de comer amendoim e passou a fumar ali um Hollywood sem filtro e se embrenhou nesse mundo aí, cara? Como é que foi isso de ter uma gangue? Conte para os ouvintes do Agente 86. Cara, como vocês sabem, nós somos da época da disco, né? A gente ia para discoteca. Isso. Aquela coisa maravilhosa, né? Technotronics. Dançando popero, aquelas coisas, né? Aí eu assisti como eu já falei para vocês, relatei, né? Eu assisti o filme Warriors. Aí eu falei, não, eu vou deixar dessa vida de purpurina. E vamos ser rebeldes agora, né? Vamos rasgar a calça, vamos colocar a calça na cândida, torcer pra ficar aquelas coisas manchadas bonitas, né? Troquei meus mullets maneiro que eu tinha por uma franja que vinha até o peito quase. Detalhe, né? Todo o resto era rapado, era zero. Só a franja vinha até o peito. Olha, o Adolfo, as indumentárias, como era? Era uma coisa meio drugs do Laranja Mecânica e tal, com tacos de beisebol e cueca por cima da calça leg, ou não? Era uma moda mais miserável ali, sem dinheiro, usando um casaco roubado de um avô. Malandro, eu era da Zona Leste. Então, você sabe que o perrengue aqui corria solto, né? Então, era uma camiseta chechelenta. Tinha uns amigos que tinha até camisa de político e invertia pra fazer. Imagina, que ótimo, uma gangue com a camisa do Maluf. Do Maluf e o outro Franco Montoro. Não, tinha um camarada que usava uma camisa, quem é 18-18, vocês lembram disso? E se sentiu o verdadeiro revolucionário. Muito bom. Como a gente era tudo perrengue, né, naquela época você usava também um tênis cano alto branco, com dois números maiores que o pé, né? Sim. Que marca era o tênis que a gangue usava? Todo mundo usava Lecoq, os bacanas, né? É. pra gente não ir por fora, a gente usava aquele lecheval, que no lugar de ser de couro era de plástico, dava cara, um chulé desgraçado. Cara... Assim. Eu tive um, cara, isso é de uma derrota sem precedentes, eu tive um também, e você lembrou, cara, era de um chulé maldito que o pessoal da classe... 15 minutos antes de eu chegar na escola, os caras sabiam que eu tava apontando por lá. O Adolfo, na mesma categoria de chulé, você teve London Fog também? Bicho, eu não tive isso daí não. Eu tinha um tabajara do London Fog. London Fog, pelo menos quando você pisava no posto, ele derretia a sola, exato, né? Exato, exatamente. Isso que eu tinha, o que eu tinha, ele arrancava a sola inteira, malandro. Soltava a sala inteira. É que eu tive sorte que minha avó ela era costureira, né, de sapato. Então ela consertava os seus pisantes. É, ela costurava para empresas grandes. Então ela pegava a etiqueta dos sapatos, das roupas que ela costurava e colocava nas minhas excelentes e saía de bacana, né? O Adolfo, eu tô visualizando a figura, cara, a figura da tua gangue, assim. E, bom, eu já vi aquele lecheval fedorento no pé, aquela calça desbotada com cândida, a camisa do 18-18, a tua franja gigantesca. Então, até então, eu, se eu estivesse ali andando na rua, obviamente eu ia atravessar, né? E eu não ia querer cruzar com você na mesma calçada. E a gente teve alguns exemplos aí de grandes rebeldes sem causa, como o Peter Fonda, por exemplo, lá surrando aquele padre naquele filme Wild Angels. Eu queria saber, dessa tua gangue, quais eram, então, os atos de vandalismo de vocês? O que vocês aprontavam? Caraca, a gente acabava com a Vila Formosa aqui na Vila. Ficava de Formosa? É, Vila de Formosa. Não, a Vila de Formosa. É que agora é chique. Na época que eu era moleque, aqui era a Vila Formosa, né? Uhum. Agora a gente fala que a gente mora no Jardim Anália Franca. Ah. Agora tô bacana. Eu não, né? Que eu não moro mais aqui, meus pais moram, né? É engraçado que essa a prática de citar um bairro mais bacana, né, próximo ao seu, é muito comum. Por exemplo, se o sujeito mora no Jardim São Luís, ele fala, moro perto do Morumbi. É isso mesmo. Como eu tava falando, a gente acabava com a Vila Formosa. Fazíamos aquelas estripulias tremendas, como briga, tocar briga. A campainha e sair correndo. É, rapaz, tinha uns carros parados na rua, arrancava todos os pininhos do pneu dos carros. Mas você era um transgressor, realmente? Que nem o pessoal fala, não, eu grafitava, que eu não tinha dinheiro pra comprar spray, não. Então, o que a gente fazia? Roubava os pregos aqui do meu avô, jogava tudo na rua e os carros passavam e furavam todos os pneus. Oh, maravilha! Vocês já tiveram algum problema com autoridades, com a polícia ou coisa do tipo? Então, a autoridade que teve foi um vizinho que viu jogando prego que furei o pneu dele. Na época eu já trabalhava, né? Então foi um mês inteiro de perrengue de trabalho, chegando o cartãozinho em porta de aço. Aquele conserta-se porta de aço, é esse ou não? Isso mesmo, trabalhava com isso aí na época. Tive que gastar todo o meu dinheirinho pra pagar o conserto do pneu do cara. Ah, muito bem. Adolfo, a gente queria agradecer muito a você aí pela sua participação. Valeu mesmo. E continue conosco aí ouvindo essa bagaça. Opa, com certeza. Parabéns pra vocês por esse ano. Espero que venha outros anos aí. Parabéns pelo programa, cara, que tá de excelência. Parece que vocês têm até mais de um ano pela excelência do programa. Valeu, beleza, cara. Adolfo, a gente agradece, cara. Bom, de transgressor, você passou o quê? O que você faz da vida hoje, o Adolfo? Cara, eu continuo fazendo transgressão, né? Eu sou publicitário. Ah, cara, que terrível. Então, eu continuo enganando os outros. Tudo bem, cara. Beleza, então, Adolfo. Grande abraço pra ti, cara. Opa, outro, até mais. Falou, tchau. She always knows just what to do. She looks through her hair like she doesn't. Nesse um ano que se passou, muito das nossas vidas foram expostas aqui em mais de 100 edições do Agente 86, mas um em especial fez muito sucesso, cara, que inclusive alcançando milhares de downloads, que foi o episódio Viagens ao Paraguai. porque onde nós, né, e muitos dos ouvintes contaram ali como eram aquelas malditas e miseráveis viagens de compras, né, aquele, ao nosso país vizinho. E uma das nossas ouvintes, ela acabou não nos mandando a história, mesmo falando que tinha uma história de uma viagem dessas. E geralmente isso acontece ali por causa da vergonha, a pessoa não quer se expor. Mas depois de umas 3 doses de caninha Jamel, eu tenho certeza que ela tomou uma coragem e ela vai falar com a gente. Já está na linha a nossa querida Simone Nakamoto. Oi, Simone, tudo bem? Oi, tudo bem. Simone, você nos contou, depois da gravação do episódio da Viagens ao Paraguai, que você teria uma história bacana pra gente e vexatória pra você. Você não gostaria de compartilhar conosco? Então, é que, assim, a minha família é japonesa, né? Uhum. Como seu próprio nome sugere. A maioria dos japoneses confiam só no que os japoneses dizem, empresas japonesas, fornecedores japoneses, enfim, né? Aí a gente foi pro Paraguai numa excursão só de japoneses, de uma mulher que tinha uma agência de turismo japonesa, certamente. Simone, só um segundinho. Nessa excursão, as japonesas usavam aquele sombreiro, saca? Aquela viseira gigante. Sim, certamente. Então, sim. Tinha de todo tipo. Tinha uns mais coroas, assim, tinha tudo, câmeras e afins. Ô Simone, eu também fiquei numa dúvida. O que se leva numa excursão japonesa assim? Puta, vontade de ter uma panela de arroz. elétrica. Aquelas tábuas de plástico, videocassete, aparelho de som, tênis reboque que tinha acabado de aparecer, o tio japa que pescava, que fazia questão, que queria achar umas varas de pescar pró, entendeu? Os ocidentais costumam levar ali no porta-mala do ônibus frango com farofa tal pra ir comer no meio do caminho. Os japoneses levavam o quê? Sushi? Putz, eu nem lembro. Putz, o que me marcou mais nem foi a viagem. Nem lembro disso, cara. Eu era muito pequena. Muito pequena. Lembro da volta, tipo, o povo compartilhando ali as coisas pra, se for pego num rodar, enfim, né? Então, isso rolou. Então, diga-nos. Isso rolou. Mas o mais stress de tudo foi aí, foi tipo chegar ao Paraguai. Por quê? Conte-nos. Porque assim, o ônibus parou do lado do Brasil. Uhum. Aí vai lá, vamos lá, cada um se vira pra meio chegar do outro lado e voltar. E aí, meu, negócio lotado, a ponte bombando, cheio de ônibus, carro tranqueira, e aí tinha não sei quem ouvido falar, não, vamos pegar um táxi que tá tudo certo, que é por pessoa, que é baratinho, vamos lá. Aí tá, né, aí começa, meu pai noiadaço no carro, né, olhando. Sim. Tudo, as mulheres, todo mundo, meu, olhando o carro detonado, podre, o chão furado, o motor aparecendo, embaixo, aberto. Um ônibus do lado, gente fumando no ônibus do lado, sabe? Você fala mesmo. Aí simplesmente começa a sair fumaça do carro e todo mundo sai sem pagar, sai correndo do táxi, sai andando. E deixa o carro lá e abandona. Mas já do lado. O cheiro é muito peculiar, sei lá, é um azedo. Não sei, é umas 25 fedidas. Assim, podre. Ah. É podre, gente. Mas eu lembro de ter ido também, justamente, eu acho que mais ou menos nessa mesma fase de infância, assim. Mas pra gente, criança, tudo é muito legal, né? Porque você tem certeza que você vai vir com um brinquedo legal, com um tênis legal, que você vai voltar com algo bem interessante. Noiado. Como é que é? Como é que é? Foi uma viagem noiada, foi uma viagem tipo, presta atenção em tudo, cuidado, não desgruda, anda junto, não fala com ninguém, sabe? Ô, Simone, a Patrícia, minha namorada, foi numa roubada dessa pro Paraguai, que lá rolou uma chuva, uma enchente, e a cidade inteira ficou com água até o peito. Teve gente que morreu. Nossa, imagina também o nível da água. Gente que morreu. Gente que morreu nas ruas. Não, realmente era um lugar e tanto ali, Porto Stroessner. E eu me lembro daquelas sacolinhas, eram umas sacolinhas coloridas, listradas, verde e branco, ou vermelho e branco. Não era assim, Simone? engraçado, né? Porque o cidadão do Japão, né? O Japão, que é conhecidíssimo de ser o top da tecnologia, se embreia numa excursão pra comprar câmera fotográfica. Vagabunda, vagabunda. Chegado, a liberdade não era tão repleta de coisas como é hoje. A gente tem aqui no Paraguai, entendeu? Eu imagino comprando uma câmera fotográfica e a choca, né? As que vinham de lá. Não, e gostando, feliz. Quer dizer, então, que rolava uma divisão das coisas para não passar a cota de 500 dólares na volta? 500 dólares, eu não sei se era 500. Era 500 dólares. Cada um, se você excedesse, tinha que fazer exatamente o que você está falando. Quem tinha comprado menos do que a cota, dividia ali, tá? Um passava para a bolsa do outro e ia se arranjando. Perfeito, Simone. Agora a Simone vai falar pra gente como ela perdeu a virgindade. Não, calma, é brincadeira. Perdendo a virgindade no Paraguai. Simone, valeu aí a sua participação. Imagina. Por dividir conosco os seus vexames paraguetas. Não, e o fechamento, tem o fechamento. Ah, tem o fechamento, não acabou ainda? Então conta. Não, é que o fechamento foi que teve uma mulher da excursão que, ao atravessar para o lado do Paraguai, atrasou o relógio. Atrasou o fuso horário. O fuso horário. Atrasou o relógio. E aí ficou todo mundo no ônibus do outro lado esperando a mulher. A mulher perdida. Ô Simone, você voltou mais ao Paraguai depois dessa viagem e tanto, ou você nunca mais foi? Não, então, eu até voltei um ano depois. Um ano? Então foi tão ruim assim. Eu acho que foi, mas uma coisa tipo de uma semana, então acho que foi pra Argentina, Cataratas e tal. Ah. Mas essa foi a mais marcante. Foi um rolê de Playboy esse segundo aí. Então tá, Simone, a gente agradece a tua participação, mandar um beijo afetuoso, porque a gente sabe que as mulheres também ouvem a gente 86, porque às vezes a gente fica aqui escrotizando só com a vida dos garotos, mas vocês podem ver que as meninas também entram em algumas roubadas, como essa da Simone. Simone, grande beijo, Flor. Beijo, tchau. Realmente a web é foda, né, cara? Porque atravessa fronteiras e faz com que a gente possa até nos reencontrar com algum amigo ali distante, ou até termos acesso a algum peito norueguês ali sem pagar por isso, né, Bob? Exatamente. E com o nosso podcast não é diferente, ouvintes de outros cantos do planeta aí também podem ter acesso às idiotices todas que a gente fala aqui. E um deles mora em Ohio, nos Estados Unidos, vejam vocês. É sempre o lugar que elege o presidente americano é Ohio, né? É verdade, né? Cara. E o querido Roberto Freire, que mora lá em Ohio, se inscreveu para falar conosco aqui nessa edição comemorativa de um ano do Agente 86, Walter Rezende. Exatamente. E aí, Roberto, como é que você tá, cara? Olha, eu tô muito bem, um prazer muito grande estar participando com vocês aí. Parabéns pelo trabalho, excelente, parabéns pela existe um ano aí de podcast para poder divertir a gente e fazer a gente relembrar essa infância tão boa. Ô Roberto, você é um ouvinte atuante, né? Inclusive sugeriu alguns episódios e tal. Você nos contou uma história muito bacana no episódio sobre os almoços na marmita. Vamos relembrar aqui a história do Roberto. A gente pode dar um replay aí, né? O Cleusebeck vai subir aqui um trecho do episódio número 86, onde o Roberto conta algumas histórias aqui. Vai lá. Cara, o ouvinte Roberto Freire, de Ohio, nos Estados Unidos, nos mandou belas histórias. Inclusive, ele criou tópicos, né? Oh, que ótimo. Marmita com água. Isso acontecia quando você colocava sua marmita para esquentar na água quente e os outros colegas, né, também colocavam suas marmitas ali, mas, por azar, a tampa da sua marmita abria e a água entrava e tudo virava uma sopa. A água do banho-maria, né, cara? Que derrota. Agora preste atenção nesse tópico do Roberto Freire lá dos Estados Unidos. É apostando a mistura. Nem comecei a ler aqui. algumas brincadeiras resultavam na perda ou na troca da mistura da magia. Ah, meu amigo, quanta salsicha eu não ganhei. Muito bom. Outra aqui, marmita azeda. Era comum ver um amigo abrir uma marmita e se dar conta que a mesma estava azeda. Isso provoca um sentimento de solidariedade em todos, a ponto de dividirmos nossas marmitas com um colega. É verdade, cara, verdade. Um tava um pedaço de gordura, o outro uma colher de feijão e ninguém passava fome. Agora, o último tópico do fantástico e-mail do ouvinte Roberto Freire é música da marmita. Abre aspas. Como pegávamos o ônibus chamado Poeirinha para ir ao trabalho, este ônibus passava por estradas de terra e era possível ouvir uma orquestra de colheres e garfos sacudindo dentro da marmita de metal. Tintilharam ali. Agora, Freire, parabéns. Boa história. Agora, o maluco, essas duas palavras parecem se... Ô Roberto, pelo visto você foi um praticante ali de almoço de marmita, né, cara? Com a propriedade que você escreveu, absurda, assim. História fantástica, parabéns pelo texto, Roberto. A gente se divertiu muito quando a gente gravou isso daí. Você comeu muito em marmita, ô Roberto, ou ainda o faz em Ohio? Boa pergunta. Não, hoje eu não faço mais uso, felizmente, né? Eu moro bem pertinho do meu trabalho, mais ou menos 3 ou 4 minutos. Mas a marmita, ela teve presença, sim, em toda a minha... Sua trajetória? No mercado de trabalho, né? Quando você vai, tira aquela carteira de trabalho. Geralmente não, a minha carteira de trabalho ainda tem a foto preto e branco, né? Não tinha nem... A colorida era muito cara na época. E geralmente as fotos da carteira de trabalho era você bem jovem, né? Porque naquela época se podia trabalhar com 14 anos. Exato. Exato, exatamente, é isso que eu estava comentando. Aos 14 já fui e tirei minha carteira com a foto ali preto e branco, pareço um extraterrestre na fotinha, e depois já iniciei meu primeiro trabalho, na verdade foi num Lava Rápido, meu primeiro e meu segundo, né? Uhum. E não tem hoje aí a comodidade que as pessoas têm de ter o vale, famoso vale refeição ou ticket, né? Sim, claro. Essas comodidades. Naquela época, você trabalhava ali a cerca de uma hora da sua residência, então você tinha que realmente utilizar esse recurso aí de levar a comida... Na mochila. O almoço na mochila. Exato. E as distâncias eram grandes, né? Como a gente comentou naquele episódio. E muitas vezes o almoço morria ali no trajeto e chegava no seu destino final sem dignidade nenhuma, né? Já azedo, já capengando. Não, em alguns lugares ainda existia. Em alguns lugares ainda existia o banho-maria pra você dar aquela bela requentada, né, cara? É verdade. Mas muita gente batia o rango frio, né? Principalmente quem trabalhava na construção civil, que não tinha muito recurso ali pra aquecer o seu almoço. Depois do episódio da marmita, eu fiquei sabendo aí de um amigo meu, né, que me contou. Olha que história curiosa, ô Roberto. Que um grupo lá de trabalhadores da construção civil se reuniu ali numa segunda-feira, né, com as suas marmitas, e o almoço, geralmente a marmita da segunda-feira é um pouquinho melhor, né, Alexandre? Sim, porque é a sobra do final de semana. Né? É a sobra ali do almoço de domingo e tal, então tem ali aquela sobra de lasanha, aquela bracciola, aquela macarronada já com textura de arame farpado que sobrou do dia anterior. Aí diz que a galera tava ali abrindo as suas marmitas, o cheinho bom de comida já começava a tomar o ar. É. Aí diz que de repente sobe um cheiro de peixaria, saca a banca de peixe na feira, no final de feira? Um cheiro terrível e tal, aí todo mundo já olhou pro último, o último a abrir a marmita. Só faltava ele. Diz que ele sacou de dentro da marmita um caranguejo. Que ele tinha levado e que estava apodrecendo. Louco, desde cara, o dia anterior. Ele levou um crustáceo, cara. A história é muito boa. Mas eu me lembro que o Roberto também se pronunciou com relação àquele episódio de carrinhos de rolimã. Você chegou a praticar muito, Roberto? E nos Estados Unidos também existe carrinho de rolimã? Perdeu ou isso é uma cultura maldita brasileira? Você, hein? Perdeu a ponta dos dedos num carrinho de rolimã? Olha, sim. É fato que para você poder, né, colocar ali o freio e ter um controle maior, era você tinha que investir, né? Isso, verdade. Um ali, então, exatamente. Então, a maioria dos carrinhos, eu creio que uma grande maioria realmente não tinha esse freio, dependia das suas habilidades para fazer as curvas, né? Porque o freio... Aquelas ladeiras. O freio, Roberto, geralmente... Enfim, é muito machucado aí no pelo corpo, muita... Muita sequela, marcas, né? Até hoje. Porque o freio geralmente consistia num pedaço de pneu, né? É. Você prendia ali no carro e você forçava. Se você não encontrasse um pneu ali jogado pela vizinhança, o que poderia parar o veículo roletado seria uma guia ou, com muita sorte, orações, né? Que você ia fazendo descida abaixo. Exatamente. O interessante é que ficava aquela pessoa... Ela ficava lá no final, no começo da ladeira, na verdade, no final da sua, na linha de chegada, né? E geralmente era um cruzamento, alguma coisa assim, e ela ficava te avisando, né? É mesmo? De um taxiador, mano. Imagina a confiança, né? Que você tinha naquela pessoa, porque... É verdade. Não foram poucos os casos de amigos que entraram debaixo de carro. Tá um óbvio, ele freia, ele para. Mas a pessoa acaba entrando e daí a gente ficava uma semana ou duas sem andar, mas depois já o trauma já passava. Teve algum óbito, alguma baixa no seu bairro por conta desse veículo? Olha, não teve nenhum óbito, mas teve pessoas que realmente tiveram algumas fraturas expostas. Né? Isso teve sim. Mas é aquela coisa, né? Você fica traumatizado, brinca com outra coisa, joga mais videogame, faz outras coisas. Troca-troca. Coisas, depois acaba voltando, né? Acaba virando aquela coisa, vamos com mais cuidado, mas que cuidado. Ah, cara, não tinha cuidado, é impressionante. Bem, bom, mas pelo visto, então o Roberto é um desses sobreviventes aí dos anos 80 e 90, porque um cara que passou pelos carrinhos de rolimã, pelas marmitas, cara, e tá aí vivão, votando no Obama, cara, é de fato um dos sobreviventes aí das décadas perdidas dos anos 80 e 90. Bem, Walter, já podemos agradecer essa participação do Roberto? Exatamente. Roberto, valeu. Muito obrigado aí por ter feito a inscrição aí pra participar desse episódio. Valeu mesmo. Espero que você continue conosco aí mais um ano, dois, três, sei lá até onde vai isso. Com absoluta certeza. Parabéns. Realmente é um momento muito, muito gratificante quando a gente ouve e consegue... relembrar e fazer um flashback aí, acho que até a palavra é apropriada, né? Fazer um flashback que a gente já passou. E parabéns pra vocês e continuem assim. Valeu, cara. Valeu, Roberto, um abraço, cara. Valeu, abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, cara. What kind of times are these? There's a place between two stands of trees where the grass grows uphill. Bem, pessoal, e essas foram as participações dos ouvintes do Agente 86. Muitos deles já entraram em contato conosco através do Facebook, né, Walter? Que é o Agente em 86, que é o meio que a gente sempre posta lá qual será o tema da próxima semana. Exatamente. E aí quem tem história sempre pode mandar uma história aí. E aí os moldes do Agente 86 voltam ao normal a partir do próximo episódio. Bem, tem também o nosso e-mail, que é o falecom@agente86, por onde todo mundo pode se comunicar, ou manda uma sugestão de tema, ou manda já uma belíssima história, como esses ouvintes também já fizeram algumas vezes. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo, e essa edição foi o aniversário de um ano do Agente 86. Comemoramos aqui no estúdio com tubaína e aquele bolo ruim com glacê. Nossa, e chumbinho. Confeitado com chumbinho. Que parecia um chumbinho, né, cara? Ruim, duro e ruim. É, agradecer aqui a todo mundo que nos ouviu durante esse um ano, né, Alexandre? Sem muita pieguice, que isso é chato pra caramba. É igual final de novela. É, sempre com aquelas falhas grotescas do final de novela, né? Mas enfim, a gente quer agradecer, obviamente, a todos que participaram dessa edição comemorativa e agradecer a todos que mandaram e-mail querendo participar, mas infelizmente não deu pra botar todo mundo no mesmo pacote. Exato. Agora é hora de entrarmos aqui na nossa nave da Xuxa e darmos tchau, né, Vó? É verdade. Agradecer não só quem participou desse episódio, mas todo mundo que ouviu e esteve conosco neste um ano. Nossos amigos, né, Alexandre? Nossos colaboradores, a banda Trilobit, que gentilmente cede o tema, exatamente. Enfim, estaremos aí no próximo episódio.